Sobre Salvador, tá, 3805. Controle, prossiga. 3805, decolado, passando 1610. Contato, sul, mantenha 340 na saída da El Lisa Ponte, Neto Beach. Número 340 da El Lisa Ponte, poderia voar da El? 2-0 direto da El. 21 da El, 3805. Passarei 2230, autorizado nível 160, submantenha este nível. 160, 2260, obrigado. 2230, obrigado. Azul 4089, chame Recife agora, frequência 1251, não alterna 33, decimal 25. E 25, 133, 25, boa tarde, boa tarde. Salvador, boa tarde, é 35474, boa tarde, contato, atendendo a inspeção, desça e mantenha a altitude de 3000 descendo via, ajuste 1012. 3000 desce via, ajustado 1012, 474. Sério, Zulu, Zulu, contato para manter nível autorizado nível 00, porém suba conforme a restrição a 3000. Na árvore, batendo a restrição. Sério, Zulu. Colo 964 autorizado final LS. 964 autorizado final está transmitindo na frequência do controle. Olha, o Juliette Salvador pode voar direto à árvore? controle, prossiga. A Juliette Santos anunciou, pode dar presente, pode voar direto ao Arbor? Autorizando, direto ao Arbor. Tá. Delta, destino Manati. Desça agora restrito a 4000. Restrito 4000, trip 5474. Corteja. Autorizado, vá direto, conquista. Direto, conquista, 2230. Fala, pessoas a bordo. Bordo, altímetro no 0 no 2, para o acionamento chame torre 1 no noite, decimal meia, bom voo. 255, lado direto, radial 255 para conquista. Prático, 255. Porém, ainda mantém restrito a 3000. Então, 3205, chame Recife agora, frequência 1251, não termo 33, decimal 25. 251-3325-3805. Estabilizado, 964. Complete final do procedimento, chame torre 1118, decimal 6. 186, bom dia. Pode informar a radial e a distância da localidade pretendida? Radial 307, 200 milhas. 200 milhas? Afirma aqui. Que... temos alguns dados faltando do... da sua ficha de progressão, temos que entrar em contato com o Centro Recife e aguarde alguns minutos para a cópia Oscar Lima Eco. Ah, aqui é uma foto, né? Vai bater então o Recife acionado com 44 aqui para dar uma recuperada. Sente do acionamento. Serra November, Serra Tango, 1000 pés no corredor Axé, até o farol da Barra, após 085, correto e disponível. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5403, coteja. Informa pessoas a bordo? Zero, cinco a bordo, pronto para o táxi. Gente, 5 a bordo, altímetro no 0 no 2, para o táxi, chame torre 1 no decimal meia, bom voo. Boa noite, Almeida, Graço, boa tarde. Salvador, boa tarde, altímetro 5447. Sente que tem atraso no TCAS, tendo visual, trip 5474. Do Barreiras, nível 200, saída Momo, transição VATAP. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5151, proteja. Do procedimento, trip 5474. 2000 autorizado, final procedimento, trip 5474. Protejamento correto, chama para prospeccionamento. Boa tarde, Sani, identificação, reporte para descida. Mantenha regras de voo visuais, ajuste 102, 1012, a pista em uso é 10. Contato radar na posição Conde, mantendo o nível 085 na escuta para descida. Papá, papá, papá, Rondel Tchau. Bom, 964, táxi Alfa, repartir antes da Juliette. Alfa, repartir antes da Juliette, 964. 041 no meia, desça e mantenha nível 130 na chegada Mari, aguarde o procedimento LS X-Ray. VASP 1164, controle. SUP, GO 1164, controle. Consiga, não escute. Não escutei a chamada inicial, informa o nível que está cruzando. Estou autorizado até o 050, está cruzando 1110. Salvador, muito boa tarde, eu tô passando no Remake Mike, decolado ao 7, a sua escuta. Fala, Remake Mike, mantenha mil pés pelos corredores, reposte passando o farol da barra. Mil pés, corredores, repostará passando o farol da barra no Remake Mike. Boa tarde, gol 1-8-5-4-0, mantenha a 260. Gol 1885, aciona a identificação, desse mantenha 4000, aguarde o procedimento LS X-Ray. Para 4000, identificou a mantenha X-Ray, 1885. Trip 5474, complexo final LS, torre 118, decimal meia. 1865, 5474, boa. Salvador, direto angulou, acaba de passar 20 mil da recepção, autorizado ascensão. Inicialmente ascensão até 4000 inicialmente. Até 4000 inicialmente, direto angulou. Passarei 2230 Recife agora, na frequência 1260 até 1288. 3576, azul 4196, desse se mantém a altitude de 6 mil. 6.496. Controle o Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco mantém a regra de voos visuais a 1000 pés pela linha do litoral. Corredor Axé, reposta, ingressando no corredor Bonfim. Eu peço, linha do litoral, reportará Bonfim, Oscar Lima Eco. Desse mantém agora 2000 autorizado final S, e só para confirmação, checamos aqui nas nossas gravações, realmente não tem chamada inicial, ok? Desceu para 5000 sem autorização desse controle. Ah, esse é aquele que o senhor falou assim, vaso, lembra? Controle tomador do 907460150. O controle, o gol aqui é aquele que o senhor falou que era vaso. Estimativo, mas foi na segunda. Realmente não foi orientada a descer 5 mil. Escutamos as nossas gravações aqui, ok? Salvador, gol 9074, informação óbvia, 31.0. Gol 9074, Sione, identificação, desse mantém a 7 mil. Oscar Lima Eco, informa o tráfego à sua frente, mantendo meu pé também no corredor Axé, a próxima é de Apituba, passando na boca do Rio, mantendo meu pé no corredor Axé, um Papa 28. Tá ciente do tráfego, Oscar Lima Eco. Juliette Tango Zulu, atenção agora ao nível 100. 100, né? Deixa, né? 6315. Go ahead. Okay, we can't. 3402 to Guarulhos there. We have flight level 360 pre-approved. Do you accept? Accept 360, no problem, sir. Para cima na marcação no 20. Voo no 885. Médio 235, descendo para 4000 no 885. Take off from runway 10 right turn. Departure frequency 120.8. Squawk. 5421, read back. Ok, Roger, clear flight level 360 to Guarulhos, via Pensolo 10, dial, lay the bridge. 10, right turn, 1208, scope 5421. Read back correct, call ready for push and start. Will do, Ocean 6415. 5474, Rio Pista. 5474, taxi Alpha, partida da Juliette. Portada Juliette, 5474. Para sua ascensão. Só será autorizado sua ascensão após passar a ilha de Veracruz, ok? Aproximadamente a 35 milhas fora. Ah, feito, o Oscar vai então após o farol. Prossegue para a radial. Destino aguardando o seguinte. Oscar vai. Firmo. Gol no 885, inicia redução para 200 nós. 200 nós, 1885. Gol no 164, autorizado final ILS, informa a aeronave a 1000 pés nos corredores, não interferirá aí na sua aproximação. Está autorizado via o gol 164, reportará estabilidade. Afirmo. Controle Mike Eco Delta, já curvou à direita, autorizado direto para Manati, já atingiu 1000 pés. Mike Eco Delta mantendo regras de voo visuais, reporte livrando a CTE. Delta, o VMX Mike será ultrapassado aí pela sua lateral por um Bravo Eco 58, que irá prosseguir após o farol da barra para a radial 307, mantendo a regra de voo visuais. Azul 4196, desse mantém a 2000, iniciando redução para 1709, autorizado final IAS. 2000, iniciando redução 1709, final IAS. Azul 4196. O VMNK Mike copiou? Ok, agora o VMNK Mike, para ver o salão da barra. Eu ultrapassado aí pela aeronave, um Bravo F58, também mantendo regras de voos visuais, esteja atento. Aproximado a posição 12 horas aí, já passando o farol. Bem-vindo ao aeronave, não vem bem demais. Prossiga em regras no tráfego adicional, informar, frequência livre para coordenação e pouso, não vem bem aqui mais. Frequência livre para coordenação, não vem bem aqui mais, graças. Voo no 885, desça e mantenha a altitude de 3.000. Para 3.1885. Copiou? Negativo, pode ser. Coordenação com a equipe de solo, observe aeronave da companhia ingressando no pátio, após parada da mesma, autorizado o inspecionamento, chama para o táxi. Negativo, coordenação, solo, autorizado o inspecionamento. Escolhi manhã, pessoal, seu estimado para pouso na localidade. Alto, 1813, o Oscar Maia. Tente. Uno 64, chame agora a torre, 1186, bom pouso. Obrigado. Uno 164, torre, 1186, bom pouso. Chamar a torre, 186, obrigado. Gol no 885, esquerda, proa, 190. Seu EFAL intercepta nesta proa, o localizador completo finalizar. Gol no 190 na proa, intercepta nesta, 1885. No 885, inicia redução para 1970 nós. 1970 mais 1885. 19074, desse mantém a 4000, inicia redução para 1900 nós. 4199, gol 99074. No 885, esquerda, pro 130, responsabilizar no localizador, descendo para 2000. Pro 130, descendo para 2000, salário estabilizado. Pronto, sim, atenção 085, está restrição, Oscar Lima Eco. 9074, desça e mantenha a altitude de 4000. 4.974. Afirmo. E agora seu vetor mantenha presente proa. Se houver falhas de comunicações, intercepta o localizador e completa o final do procedimento. Mantém proa, se falhar, intercepta e completa. Gol. Azul 4116, chame torre 118.6, completando o final do procedimento. Chamaria torre 118.6, Azul 4116, obrigado. Gol 9074, desça e mantenha 2000. 2.974, gol. Controle Salvador, Oceania 326, informação Oscar, boa tarde, ideal abertura. Oceania 6236, sendo identificação, desse mantém 5000, após Mari, chegada Mari, ajuste 1012, aguarde procedimento ILS X-Ray. Tem regras de voo visuais. Irá prosseguir o Cabula até próxima de Águas Claras? Próximo ao marca do externo. Não alterar no máximo 110. E39, 5 horas de autonomia, alternando Montes Claros. No máximo 110. Gente, vai ficar então ao norte, setor norte de marcador, confia. Afirmo, setor norte do marcador. Gente, azul, Gol 9074, direita agora na proa 080, reposte localizador estabilizado. Direita 080, reposte estabilizado, Gol. Gol 985, chame Torre 118, direção ao meia, informa o tráfego de helicóptero ao norte do marcador, 300 pés, sem interferir com a aproximação. Tente, 186, boa tarde. Boa. Mantenha nível no 00, subindo para o 100, chame Recife agora, 1260, até no 288. Localizador, Gol 9074. Gente, autorizado o sinal LS, informa o tráfego aí próximo do marcador externo. Sem interferir com a aproximação, baixa altitude, helicóptero, Gol 9074. 7-9074, é Gol. Alô, 964, táxi via Juliette, até através do portal 612, após seguindo viatura Follow Me até portal 9. Gente, vai até através do 612, seguindo Follow Me para o 9, do 964. Nota, prossiga em regras de voo visual, na tráfego é conhecida reportar, frequência livre para coordenação em pouso. Quatro da Gol, chame Torre, 118, decimal meia. 186, Gol 9074, poderia continuar a velocidade do trato bastante, ó. Tráfego à frente também é da companhia, está com 139 nós de ground speed. O Gol no 9074, a 4 milhas e meia à sua frente. Certo, muito obrigado. Após a 100, com tranquilidade. Sossegado, brigadão. Guardião 07, acione identificação, desça e mantenha 6 mil na chegada à mar e guarde a sexo veio. Ajuste no 012. E faça um cheque no seu equipamento, tá com forte chiado aqui, tá quase não possível entendê-lo. Controle informador, muito boa tarde, eu acredito que com 6-2-5 da hora. Tarde, trip 5626, sem identificação, é forte para descida, está agora 7 milhas para Conde, aguarde a chegada a ponte, procedimento ILS-XLA e pista no zero. Ok, bem, Guilherme, você comprou de tempo? No momento ainda não vai dar, aguarde passar Conde para a possibilidade de voar direto para o BONF, na chegada a ponte, para posteriormente ter a possibilidade de pelo, ok? Ok, muito obrigado. prossiga. Pode ficar, pode descer para 2000, ou fico agora, dona. Não, final do procedimento, posicionar 63, 2000. Segunda 2000, 63, 2000, vai completar então mais capacidade. Vou direto no rumo de Bonfi para a chegada Bonfi, 35626. Sim, Bonfi, chegada 35. Boa tarde, Gol 1885. Boa tarde, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa da Juliette, repartarei o noite. Salvador, o triplo Papá Romeu Charlie ingressando Interlagos com a proa da rotatória. Sente, reposte próxima à rotatória para o tipo de tráfego Papa Romeu Charlie. Posso entrar na rotatória com, mantendo 1.500 metros. Guardião 07, deixe manter 3.000. Guardião 87, descendo para 3.000. É, o seu é 87 ou Guardião 07, confia? 87. É, não copie, é 87 ou 07? 87. Ah, sim, obrigado. Porque por nosso equipamento que veio 07. Então, Guardião 87, desse mantenha 3.000. Gente, descendo para 3.000, Guardião 87. Táxi da Juliette, Gol 1885. Táxi via Juliette, portão 4. Duna Chame Torre, 118 decimal 6, informa o tráfego a baixa altitude entre Duna e Simbra. Helicóptero sem interferir com a aproximação. Dentro do tráfego, observando o Niquez, estamos passando o Duna presente, estamos estabilizando o RLS da 1-0, vamos chamar a torre, 2-6, 3-2-6. Papá, Romeu Charlie, chame torre 118 decimal 6. 18-6, Romeu Charlie. Antônio Salvador, trip 5447. 5447, contato, suba e mantém nível 200 na saída Momo, após Kogbo Momo, após Vatap. Eu no perfil da Momo, após Momo Vatap. 35447. Acho que Lima Eco, chame Recife agora, frequência 12545, alterno 34, decimal 5. 87, decimal 2000, autorizado final ILS, guardião 87. Salvador, é o Tripa Parro de Lima? 87, autorizado 2000 e final dele. Tripa Parro de Lima, prossiga. Tripa Parro de Lima decolou de Serra em Jacuíndia, vai comprou de Serra em Jacuíndia, vai lançar um sobrevoo na região de Camaçari, está com 4 a bordo, vai manter 500 céu, código alocado é 0124, Tripa Parro de Lima. Tripa Parro de Lima, mantém a regra de voo visuais, o seu setor de Camaçari, na escuta para o regresso. Lima. Para descida 35626. Desse mantém a 4000, trip 5626. Para 4000. Um ajuste permanente 1013. 1013 e está presente, está autorizado pelo, conforme solicitado anteriormente. Ok, muito obrigado, então na presente. Pelo 4.000 estaciona 5.4 no 5, coteja. Nativo 200 para a Petrovida, saída da monopólio curva à esquerda, 1.08, controle, 3.5.4, fundo 5. O controle tem 1.2, um pouquinho da frente controle? 1.20, decima 8. 1.208. Protejamento correto, chama para flexionamento. Chama na tela. Confirme em 1.42, solicitou para o flexionamento. Afirmo, no número 1. Autorizado, chama para o táxi. Tomare. Gente, aguarde 6315, será o próximo no setor. Zulu, acho que é Alfa, prossiga. A gente mantém regras de voo visuais, informe a altitude e equipo, tipo de equipamento. Mantém a posição antes da Juliette. Reporte livrando, reporte para descida, ajuste 9012, o Papai Romeu Zulu, acho que é Alfa, reporte próximo ao setor de Camaçari. Estacionado com código, transponder. Dito 2000, então acione o código 01135. mantendo antes da Juliette achando a minha 320. 118, desce ao meia. Chama 7-8-9, agora 8-7. Vamos até a posição. Passam duas ou é o colega nosso? Confirme. Queria confirmar com duas fazendo feedback ou apenas essa aeronave? Duas, entre uma e outra, vamos ingressar a sua. Ah, tá ficando. Charlie, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi Alfa, mantém posição antes da Juliette. Compacto, Xanef B1, 42. 123 POB, autonomia 3 horas e 29, alterna Natal. 21-23 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa no ponto de espera, torre 1-8-6, bom voo. 3-8-6, ponto de espera, Índia Alfa, Xanef 142. Xanef 6-3-2-6, táxi via Juliette para o portão 1, observando a aeronave da companhia saindo do pátio. Juliette, portão 1, Xanef 6-3-2-6. Após o colega na retaguarda, na letra 6315. Aguarde o 6315, temos outra aeronave da companhia que vai ingressar para o setor. Charlie, táxi via Juliette, pátio principal, na Lima, chão e torre, 1-8-6 para prosseguir no táxi. Bom, 9966 tem identificação. Disse mantenha 5000, ajuste 1012 na chegada mar e aguarde a LS X-Ray. X-Ray 5000, autoriza o TAP? Autorizado direto no rumo de TAP. TP 5026 está liberada da restrição do Alfa-Pilo? Afirmo, está livre da restrição. Nome o tráfego aéreo, se fosse autorizado, o TRIP 5626 teria condições de voar. TRIP 5626, vou em Duna então, desse mantendo 2000 em Duna completo final LS. 5626. Para 2000 completo, obrigado. 5626. Salvador, trip 5447. Confirme após batap, prossegue direto barreiras. 5447. Está autorizado a presente direto Barreiras. Pode botar para direto Barreiras. Não, da presente autorizada direto Barreiras. Ativo, por hoje Barreiras, da presente. 5447. O 626 entre Duna e o marcador externo. É uma aeronave a 500 pés abaixo da altitude. Sete, táxi via Alfa e Delta, chame na Delta para o cruzamento. Mantenha regras de voo visuais. Informe essa altitude no momento. Gente, mantenha 1500 pés, reporte próxima à rotatória. Conforto da Saneb 142. Chané 6142, contato, mantém nível 350 na Pucajá, Maracaju. O Caracaju, 350. Se coordenar direto a Aracaju para Chané 6142. Aguarde a possibilidade, vou direto o Jão inicialmente. Jão, pronto. Alfa, Alfa, informo que até o presente momento não recebi resposta do código 0135. Triptico 626, chame torre 118 decimal 6. 1286, obrigado. Oscar Alfa, chama de torre 118, decimal 6. 118, Alfa. Solo 35626, livrou a sua esposa. 35626, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, a Juliette vai manter. O táxi 35490 com 42 a bordo, 5 horas e 30. Alterna Salvador. 742 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, chamada a torre, no ponto de espera 35490. Ok, está autorizado, reportar estabilizado, o voo 96, obrigado. Faz passagem da aeronave da companhia, saindo do PAT 3, táxi via Juliette, PAT 3, posição 5. Ok, gente, quando passar da aeronave da companhia, prossegue na Juliette para PAT 3, posição 5. Boa tarde, bom no 9.7. Informação papá. 967, pronto para cópia? Pronto para cópia, o 967. Autorizado Galeão, nível 360, via Persolu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5466, coteja. Autorizado 360, Galeão, Persolu 1-0, saída da Euleda Bridge, controle 1208, responde 5466, vou no 967. Primeira curva à direita, chame para pushback sonamento. Primeira direita, chama pushback sonamento. Quem no táxi do 35626? Ciente. Oi. Opa. Neto. Opa, abração. Romeu Oscar, autorizado morro no meu pé, corredor axé. Decola da 17, curva direita. Controle 120, decimal 8, aciona 0153, coteja. Controle autoriza direto Leda pro 62-3900? Autorizado. Obrigado, Leda, 62-3900. Quilo Lima, prossiga. frequência 119.8 para coordenação Kilo, Kilo Lima. Siga. Livrando. Mandamento da 190 na Delta, do local, na Kilo. Gente, táxi via Alfa Juliette para o Pat 3, Zulu, Oscar Alfa. Alfa Juliette, Pat 3, Alfa. Tango, aciona a identificação. Controle, bom, 097. Alfa Tango, Tango, contato radar, chegada a Mare, Guardia Elétrica, X-Ray, ajuste 1012, Alfa Tango, Tango. O seu plano pronto para cópia, 9075? Prossiga. Autorizado Ilhéus, nível 240, saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5463, coteja. 40, autorizado com 9075 Ilhéus, decola da 10, saída curva direita, da Euleda Ilhéus. 120.8, 5463. Cotejamento correto, chama para aperfeiçoamento. Oscar Alfa, pode informar o tempo de permanência no Pat 3? Grato. Controle, prossiga. Eco Delta mantém a